Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical. E, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira. E, esta semana, nosso especial do mês. Lembrando que o nosso e-mail agora, e-mail específico do programa, para sua participação, para suas críticas, comentários, sugestões, pedidos musicais, também sua sugestão para o especial do mês é batepapomusical@yahoo.com.br. batepapomusical@yahoo.com.br. Especial do mês. Compositor, cantor, pianista, Ivan Guimarães Lins nasceu em 16 de junho de 1945 na cidade do Rio de Janeiro. Autodidata, aos 18 anos de idade, começou a tocar bossa nova e jazz ao piano, gêneros que lhe influenciaram desde o início da carreira. Formou-se em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro no final dos anos 60. Nosso especial este mês é com Ivan Lins. Não era assim. bandeira arriada, folia guardada pra não se usar. A festa não era assim, não, não era assim. Contratado pela gravadora Forma Philips e, posteriormente, PolyGram, até chegar ao nome atual Universal Music, pelo então produtor, o compositor Paulinho Tapajós, grava 3 discos pelo selo. Agora, 1970, Deixa o Trem Seguir, 1971, e Quem Sou Eu, 1972. Neste período, compôs músicas com Ronaldo Monteiro. Contudo, foi com o Vitor Martins, com quem compôs o maior número de músicas. Bom, eu conheci o Vitor na SICAM. Ele trabalhava na SICAM. Isso em 1972. Ele estava, apesar de ser de São Paulo, ele estava trabalhando nos escritórios da SICAM no Rio de Janeiro, que era ali perto da, ali na Cinelândia. E por que, que eu conheci o Vitor na SICAM? Porque eu era da UBC. Quer dizer, eu não cheguei a ser da UBC. Eu era um negócio que eles inventavam lá, chamado cláusula sexta, que era uma coisa que dizia assim, você compôs. Foi quando eu compus por causa de Madalena, não sei o que tal. Então, o que que acontecia? Eu, como cláusula sexta na UBC, eu não era sócio, então eu não tinha direito a ganhar os direitos autorais totalmente, porque cláusula sexta não é compositor. É um pretendente a compositor, porque eu não tinha 10, porque naquela época tinha que ter 10 músicas gravadas. Eu estava começando, eu não podia ter 10 músicas gravadas, lógico. Eu tinha 2, que era o Até Amanhecer e o Madalena, ou 3, ou sei lá. Aí, então eu ficava como cláusula sexta. Meu direito autoral era uma mariola e uma goiabada, né? A música estourou com a outra pessoa que foi assim, marcando a minha vida, que foi Elis. E aí eu joguei a toalha, falei assim, vou sair daqui, porque senão... Tanto que recentemente até recebi um convite da UBC para voltar para lá, eu falei, se me pagarem o que me roubaram, porque aquilo foi roubo, né? Eu volto, mas tem que me pagar tudo com correção, né? Juros, correção monetária. Portanto, UBC, eu não ponho meu pé lá dentro, nem pedindo a Deus. E aí eu fui para SICAM. Né? Fui para SICAM, que era a única, uma opção nova, né, na época, né? E aí eu conheci o Vitor lá. E o Vitor falou, não, vem para cá, não sei o que, deu maior força. E o Vitor protegia os compositores, me senti muito protegido pelo Vitor dentro da SICAM. Tanto que depois, em 74, quando ele foi para a SCA trabalhar na SCA Vitor, nas editoras daqui do Rio, lá do Rio, eu convidei ele para fazer uma letra de uma música para mim. E foi o Abre Alas. A primeira composição entre ambos se deu quando do lançamento do 4º álbum, Modo Livre, pela RCA, depois BMG, em seguida Sony BMG e hoje Sony Music. Gravadora esta que lançaria também o álbum subsequente, Chama Acesa. Nessa mesma década, lançou alguns discos que o projetaram nacionalmente. Vamos ouvir do Vitor Martins e do Ivan Lins, Vieste e Vitoriosa. Thank you. festa e luas de prata. Vieste com encantos, vieste com beijos silvestres colhidos pra mim. Vieste com a natureza, com as mãos camponesas plantadas em mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim. Velas ao vento, vieste me dando alento, me olhando por dentro, velando por mim. Vieste de olhos fechados, num dia marcado, sagrado pra mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim, meu amor. Vieste de olhos fechados, num dia marcado, sagrado pra mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim. Passado seus limites e vida pode ser maravilhosa. Teve inúmeros sucessos como cantor, entre eles, abre alas, Somos Todos Iguais Nesta Noite e Começar de Novo, todas em parceria com Vitor Martins. Começar de Novo foi gravada por Simone no mesmo ano em que foi composta. Na voz dela, foi tocada com a abertura oficial do seriado Malu Mulher, levado ao ar na Rede Globo de televisão do dia 24 de maio de 1979, a 22 de dezembro de 1980, às 22 horas, tornando-se um grande sucesso na época e um marco na história da MPB. Em 1970, classificou-se em segundo lugar no 5º Festival Internacional da Canção, com sua composição O Amor é Meu País, em parceria com o Ronaldo Monteiro. Ainda neste ano, foi contratado pelo Forba Philips, através de Paulinho Tapajós, então diretor do selo, lançando seu primeiro álbum, Agora. O disco registrou sua parceria com Ronaldo Monteiro, além de O Amor é Meu País, Madalena, que foi tema da novela A Próxima Atração, de Walter Negrão, na voz de Elis Regina, e Salve Salve, além da faixa título, entre outras. Na sequência, vamos ouvir Começar de Novo, do Ivan Lins e do Vitor Martins, e O Amor em Meu País, de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado,

lançou inúmeros discos, muitos deles de grandes sucessos. No decorrer dos anos 70, a obra ganha grande temática política. A partir da segunda metade dos anos 80, começa a enfatizar a carreira internacional, onde foi regravado por inúmeros astros da música internacional, como Chris Jones, George Benson, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carla McRae e Barbara Streisand. No Brasil teve músicas gravadas por Elis Regina, Cartomante Madalena aos Nossos Filhos, por Simone, Começar de Novo, Quarteto em Si, Abre Alas, Gal Costa, Roda Baiana, Janine do Bock, De Alma e Corpo e Aos Nossos Filhos, Zizi Posse, Demônio de Guarda, Emílio Santiago, Velas Assadas, entre outros. Comandou um programa televisivo na Rede Globo, ao lado de Elis Regina, o Som Livre Exportação, que foi ao ar entre 3 de dezembro de 1970 a 22 de agosto de 1971, às quintas-feiras, às 8h30 da noite. Bom, Elis foi um personagem assim marcante na minha vida, né? Eu era assim fã de carteirinha, né? Eu aí quando eu era em Ivan Guimarães Lins, assim, no universitário e tal, tava com, né, começando na música, fazia, tinha meus trios de bossa nova e jazz e tal, sei o quê. Aí aparecia, tinha uns festivais, eu não perdia nenhum, né? E Elis era assim a cantora, digamos assim, ela era para mim assim o maior cantora do mundo, né? Eu nunca podia imaginar que um dia eu fosse capaz de conhecê-la pessoalmente, né? E então, muito menos ter uma música gravada por ela. E conheci, mas tive, esbarrei com ela no festival, em 1968, no Festival Universitário, nesse primeiro que o Ciro Monteiro gravou, né? Defendeu a minha música. E ela estava cantando uma música do Arthur Verocai, Geraldo Flack e Arnoldo Medeiros, se não me engano, Novo Rumo. Que tirou quarto lugar, se não me engano. E aí eu consegui ver ela de longe, né? Ela passava assim, porque ela era muito arredia, né? E a gente, e eu como era tímido até a última raiz do cabelo, eu era platônico, aquela coisa da distância, né? Assim, e aí quando ela passou o som, não sei o que, ela ensaiou, eu ficava lá na plateia, lá babando, né? Foi casado com a cantora e atriz Lucinha Lins, com quem teve 2 filhos, Cláudio Lins e João. Vamos ouvir de Ivan Lins e Vitor Martins, Bilhete e Madalena. Quebrei o teu prato, tranquei o meu quarto, bebi teu licor. Arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor. Eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo, te tirei das entranhas. Fiz um tipo de aborto e por fim nosso caso acabou. Está morto. Jogue a cópia da chave por debaixo da porta para não ter motivo de pensar numa volta. Fique junto dos teus, boa sorte, adeus. Quebrei o teu prato, tranquei o meu quarto, bebi teu licor. Arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor. Meu corpo, te tirei das entranhas. Fiz um tipo de aborto e por fim nosso caso acabou, acabou, está morto. jogue a cópia da chave por debaixo da porta para não ter motivo de pensar numa volta. Fique junto dos teus, boa sorte, adeus. Boa sorte, adeus. Boa sorte, adeus. Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera, se esconde lá na serra. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Forte ou fraco, alegre ou triste. Oh, Madalena. Oh, Madalena. Oh, Madalena. Oh, Madalena. Em 1991, com um amigo e parceiro Vitor Martins, fundou a gravadora Velas, totalmente nacional e independente. Foi mais uma tentativa para que se desse espaço a cantores brasileiros e já conhecidos, esquecidos por gravadoras multinacionais, e para o surgimento de novos valores do cancioneiro popular, como Chico César, Lenine, Ginga e outros. Em 1995, grava a música Lembra de Mim, tema da novela História de Amor, de Manoel Carlos, que foi ao ar pela Rede Globo de televisão às 18 horas. Ivan Lins é autor da trilha sonora dos filmes Dois Córregos e Bens Confiscados, e ganhou o prêmio de melhor trilha sonora no 3º Festival Luso-Brasileiro Santa Maria da Feira. Também é um dos compositores brasileiros mais gravados no exterior, e já foi indicado ao Prêmio Grammy. Gravou também um tributo ao poeta da vila, Noel Rosa, Viva Noel, em 1997, que contou com muitas participações especiais. E também lançou Um Novo Tempo, em 1999, somente com canções natalinas. 5 anos depois, veio o CD Cantando Histórias, que traz regravações de antigos sucessos e contou com as participações especiais de Jorge Vercillo, Simone e Zizi Posse. 2 anos mais tarde, veio a Cariocando, em 2006,

chorado. Guarde o cheiro do cravo, do jasmim, do hortelã. Guarde o riso como nunca se fez. Corra os campos pela última vez. A chuva que faz as enchentes. Vai um pouco com a gente rumo à capital. Vai dentro da gente, vamos pra capital. Se fez, corra os campos pela última vez. Guarde nos olhos a chuva que faz as enchentes. Vai um pouco com a gente rumo à capital. Gente, vamos pra capital. Tá nos olhos da gente, vamos pra Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Setembro de 2007, foi homenageado pelo Instituto Cultural Cravo Albim na série O Sarau da Pedra. No evento, foi afixada no mural da música do Instituto, diante da presença de várias personalidades do cenário musical carioca, uma placa a ele dedicada pela relevância de sua obra musical. Ainda em 2007, participou da gravação ao vivo do projeto Cidade do Samba, CD e DVD, de Zeca Pagodinho e Max Pierre, apresentado por Ricardo Cravo Albim, interpretando com Mariana Aidar, Desesperar Jamais, parceria sua com Vitor Martins. Em 2008, lançou o CD e DVD Saudades de Casa, gravado ao vivo e estúdio, com sucessos como Daquilo Que Eu Sei e Depende de Nós, e ainda duas canções inéditas, Debruçado, parceria com Gonzaguinha, composta em 1969, que contou com a participação de Daniel Gonzaga, e Boa Nova, parceria com Celso Viáfora e Beto Betucci. Lançou no ano seguinte o CD Ivan Lins e The Metropolitan Orchestra, gravado em Amsterdã com a participação do compositor e arranjador Vince Mendoza, conduzindo a orquestra holandesa. No repertório, Daquilo Que Eu Sei, Formigueiro, Arlequim Desconhecido, Começar de Novo, Ai, Ai, Ai, Ai, Lua Soberana, todas com Vitor Martins, A Gente Merece Ser Feliz, com Paulo César Pinheiro e outras. Comemorando 40 anos de carreira, lançou em 2010 o CD e DVD Íntimo, gravado em estúdio da Holanda e Bélgica. Olha, cara, tanto tempo, muita coisa aconteceu, né? É, quer dizer, eu tive assim, momentos assim, sabe, que realmente valeram a pena. E eu tenho até uma grande gratidão. Primeiro ao grande público, né, que me acompanhou esses anos todos. E eles foram o motivo pelo qual eu continuei trabalhando em música, ainda sempre animado, né? E continuo animado ainda, achando que eu não fiz nada, ainda tenho mais 40 aí pela frente, muita coisa ainda, cheio de projeto na cabeça. Isso eu devo muito a esse carinho que eu venho ter recebido do público brasileiro, basicamente do público brasileiro, mais do que o internacional, apesar de que lá fora a gente apenas leva o Brasil lá para fora. O que mais importa é aqui dentro, né? Que é a sua terra, que é onde eu aprendi a ser o que eu sou, e tudo foi dado aí por vocês, esse carinho, esse afeto, e me ensinaram a fazer música, me ensinaram a fazer tudo, sabe, a falar, a entender esse país, a bater nos políticos, isso aí mesmo, tudo isso aí eu aprendi com vocês. E então, nesses 40 anos, assim, eles passaram muito rápido, né? Quer dizer, teve a Elis Regina, que foi uma que deu muita força para mim, os grandes compositores, Antônio Carlos Jobim, Milton Nascimento, toda essa geração que veio antes de mim, Chico, Caetano, Gil, Edu Lobo, todos eles foram assim, muito bacanas comigo. Depois tiveram os festivais foram muito importantes na minha carreira. Depois veio o Rock in Rio também, e os meus parceiros, o Vitor Martins, principalmente, com quem eu até hoje ainda faço música, né, que é autor dos meus grandes sucessos. Vamos ouvir nesse bloco Ai, Ai, Ai, Ai e A Noite, ambas de Vitor Martins e Ivan Lins. Às vezes tudo é língua, às vezes tudo. dos bares, corações arpoados, corações torturados, corações de ressaca, corações desabrigados demais. A noite tem falado nas cadeiras dos bares, de paixões afogadas, de paixões recusadas, de paixões descabidas, de paixões envelhecidas demais. A noite traz no rosto sinais de quem tem chorado demais. Seus rancores gravados, a faca e canivete, a lápis e gilete, por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes e seus rancores gravados, a faca e canivete, a lápis e gilete, por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes. Disney tem uma influência assim, fortíssima na minha música, né? Porque, na verdade, é a primeira música que eu lembro ter escutado na minha vida. Né? Eu tinha minhas canções favoritas, minhas canções de Pinóquio, Cinderela, Branca de Neve, todas aquelas canções, assim, tinha algumas que realmente eram, eu tinha as minhas favoritas, e que eu tenho, de uma certa forma, certeza praticamente absoluta, que essas canções têm muito a ver com a forma como eu faço minhas canções até hoje. Né? Ninguém está sozinho. Porque as músicas do Disney sempre fizeram parte da minha vida e fazem, eu acho que, parte da minha música até hoje. As lembranças vão surgir. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Não é pouca. Tenha dó. Deixa, sofrimento, de face mostrada e riso inteiro. Se hoje canto meu lamento, coração cantou primeiro. E você não tem direito de calar a minha boca, afinal me dói no peito uma dor que não é boa. Nossa cantoria, nosso assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua companhia comigo até agora. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero também convidá-los a divulgar nosso programa, nossa emissora. Quero ainda convidá-los a participar pelo batepapomusical@yahoo.com.br. batepapomusical@yahoo.com.br. Na semana que vem estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. Yeah.